Jovens do mundo inteiro estão se alistando para lutar pelo futuro. Eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Também estou fazendo a minha parte. Eles estão fazendo a parte deles. E você? Entre para a Infantaria Móvel e salve o mundo. O serviço militar garante a cidadania. Você quer saber mais? Os insetos mandaram outro meteoro em nossa direção, mas desta vez estamos prontos. As defesas planetárias estão melhores do que nunca. Você quer saber mais? Glendato, fonte dos ataques de meteoros dos insetos, orbita em um sistema solar de duas estrelas, cujas forças gravitacionais violentas produzem um suprimento ilimitado de meteoritos de insetos na forma de um cinturão de asteroides. Para assegurar a segurança do nosso sistema solar, Glendato deve ser eliminado. Interrompemos nossa transmissão agora para levá-los ao vivo a Glendato, onde começou a invasão. Canal aberto para o TXQ em 2, 1. No ar. Vamos sair daqui! Acabamos de pousar aqui no que os soldados chamam de Grande K, com a 6ª Divisão de Infantaria Móvel. É um planeta feio, cheio de insetos. Um planeta hostil à vida como a conhecemos. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 61. Meu nome é Marcelo Zaniolo e, apesar de aranhas serem aracnídeos, inseto bom é inseto morto. Ok. Ok. Não, porque no filme, eu não sei se vocês viram o filme recentemente, mas no filme eles falam inseto bom é inseto morto. E eu, caralho, como assim, cara? São aranhas, tá ligado? Mas, enfim. É, igual bandido. Pronto, já fui polêmico agora. E eu sou o Luiz Beber, editor dessa maluquice aqui, e vamos ser uns macacos. Vocês querem viver pra sempre? Boa, boa. Eu perdi a oportunidade de começar o cast com sentido, né? Ia ser legal, né? Já que eu sou, entre aspas, host da parada. Enfim. E eu sou Igor Rodrigues e só na ficção uma guerra global começa por causa de um ataque à Argentina. E eu sou o Diego Locou, co-host do LivroCast. Até a morte ou acharem alguém melhor. Boa, Diego, boa. Essa frase repete umas 5 vezes no filme, acho, né, cara? E hoje, então, é dia de ficção científica aqui no LivroCast. Finalmente falaremos de ficção científica. Hoje vamos falar do livro Tropas Estelares, de Robert A. Halen. Obra aí que originou um filme, né, muito famoso, em 97, dirigido pelo cultuado diretor Paul Verhoeven. Animações, sequências e muitos outros produtos, né, baseados nessa história. Então, tudo sobre esse autor, obra e enredo, agora aqui no LivroCast. Rico. Rico. Rico! Preste atenção. Desculpe, Sr. Hasekazaki. Resumindo. Este ano exploramos a falha da democracia. Menino, como os cientistas levaram o nosso mundo à beira do caos. Falamos sobre os veteranos. Como eles assumiram controle e impuseram a estabilidade que vem durando gerações desde então. Vocês conhecem esses fatos, mas ensinei a vocês alguma coisa de valor este ano, hã? Você, por que só os cidadãos podem votar? É um prêmio que a federação dá para quem presta o serviço militar. Não. Não. O que é dado não tem valor. Quando vocês votam, estão exercitando autoridade política, estão usando força. E força, meus amigos, é violência. A autoridade suprema da qual todas as autoridades derivam. A minha mãe sempre disse que violência não resolve nada. É mesmo? Eu queria saber o que as autoridades de Hiroshima diriam. Você. Com certeza não diriam nada. Hiroshima foi destruída. Correto. A força bruta resolveu mais questões através da história do que qualquer outro fator. A opinião contrária de que a violência nunca resolve nada é o pior desejo possível. As pessoas que se esquecem disso sempre pagam. Rico, qual é a diferença moral, se é que existe, entre um civil e um cidadão? Um cidadão aceita a responsabilidade pessoal pela segurança do corpo político, defendendo-o com sua vida. E um civil, não. As palavras exatas do texto. Mas você entendeu? Acredita? Eu não sei. Claro que não. Eu duvido que alguém aqui reconheça virtudes cívicas se ela aparecer e morder vocês. Ouvinte, sempre importante falar, né, quando acontece isso, o episódio de hoje será sobre o livro chamado Tropas Estelares, né, como você pode ter visto e ouvido até agora, e esse livro foi julgado pela capa no JPCcast 27, então caso você queira ouvir um episódio onde a gente comenta a capa, comenta expectativa de leitura, é legal porque nesse episódio agora a gente vai fazer um contraponto, né, de quem já leu, de quem viu o filme, de quem, enfim, tem opinião de fato pra dar, então o link tá aqui embaixo na postagem. E eu queria saber dos convidados e do Diego, né, que é da casa, conheceram Tropas Estelares pelo filme ou pelo livro? Vamos começar com o editor Beber. Vamos lá, o livro acho que foi o primeiro que eu tive contato. Eu sabia que o filme existia, sabe? Sério, cara? Cara, eu, sei lá, gostava muito de ficção científica, sempre, então eu já sabia quem era o Heinlein. E, cara, uma hora eu disse, não, vou pegar aí pra ler. Aí eu acho, cara, eu tenho quase certeza que foi meu segundo ou terceiro livro que eu li no Kindle esse, sabe? Eu comprei no Kindle, vi lá, ah, finalmente tem aqui, vou comprar, tá baratinho. Li o livro e depois fui me interessar em realmente ver o filme. É, eu fiz o caminho contrário, assim, eu tinha uns 14 anos na época, eu conheci pelo filme mesmo, quando assim que ele saiu, eu fui ver e tal. E aí eu sabia que o livro, eu fiz o contrário porque eu sabia que o livro existia, só que até aquele momento eu não tinha lido ainda. E depois do filme que eu fui ler ele e tal, que eu achei assim, eu gostei na época pra caramba do filme. É óbvio que ele gostou, pra... tinha 14 anos, Igor, quem não gostou daquele filme? Pô, 14 anos, né, cara? Eu revi o filme hoje, cara, eu adorei o filme, velho. Não, eu ainda gosto. Eu ainda gosto, apesar de que hoje em dia eu acho ele mais trash do que eu achei na época. Naquela época tinha outros motivos pra gostar do filme. Tinha. Boa, cara. Dizzy Flores. Beijo. Bom, eu também conheci há um bom tempo atrás, na Sessão da Tarde, né? Louvável, mas tudo bem. E o livro eu fiquei sabendo no JPCcast. Eu não fazia ideia de que tinha um livro. Posso dar uma perguntinha aqui rapidão? Eu não ouvi o JPCcast do Tropas. Vocês falaram daquela edição borrão de tinta numa tela azul, é isso? Exatamente. Essa mesmo. Aquela capa bonita. Cara, eu acho ela bonita, cara. Tu leu com qual capa o teu livro? Cara, a primeira que eu li... Já viu? Sabe a capa de Ender's Game antiga? É uma que parecia capa de fita de videogame de Atari. Sabe qual é? Aquelas instalações merdonas, assim, que tinha um cara na frente, porra, todo mal desenhado. Eu acho que é a mesma que tu leu, bebê. Eu li aquela que é o cara com a Power Armor na frente, saca? Isso. Essa que também tem a capa no Kindle, cara. É a minha capa favorita. Sei lá, borrão de tinta é muito, sabe? Eu achei arte demais. Mas eu achei curiosa ela, cara. Eu achei a capa curiosa, cara. Quem ficou curioso foi tu, né, Marcelo? Não foi a capa, mas tudo bem. É verdade, eu fiquei curioso. Que nem o Igor, eu conheci esse filme, cara, com meus 13, 14 anos. E ele foi um dos filmes favoritos da minha infância e adolescência, cara. Sempre que... Pô, o que foi, meu velho? O que foi? Falando sério, cara. É uma obra sensacional, cara. Eu revi hoje e, assim, o filme continua foda. Digam o que quiserem falar aí, mas enfim. E eu não sabia que tinha livro. Peitinho. Até... O que foi, Diego? Peitinho. Peitinhos. Peitinho. Que merda. Deixa eu me concentrar aqui, gente. Eu descobri que tinha livro, cara, ouvindo o final do podcast Ovo Triássico, que eu descobri que tinha livro, como assim tem livro? Na ocasião, se não me engano, não tinha mais edição no Brasil, tava esgotada já e tal. E quando surgiu a capa da Lef, assim, ó, de pronto eu comprei e comecei a ler, assim, já que eu queria muito ler. Amelas. Não, deixa eu falar, cara. E é um daqueles livros, assim, que quem vê o filme quer ler o livro, quem lê o livro acho que vai querer ver o filme, sabe? Então, são obras muito, muito bacanas, assim, e tu não leu o livro, né, Diego? Não, só vi os mamilos. Não, só vi os... É, eu não sei se foi pro ar tudo isso, cara, mas enquanto eu falava agora, um tempinho atrás aqui, Beber e Diego só falavam mamilos, apenas. É que, assim, tem duas pessoas aqui que viram o filme enquanto eram adolescentes, enquanto tem aqui o Beber e o Diego que ainda são adolescentes, né? Exato, exato, exato. Boa, boa, boa definição. Inclusive, muito boa definição, porque eu acho que crescer é muito chato, cara. E de cara, assim, vamos lá, Igor, Beber e... O Diego não pode falar porque ele não leu o livro, né? Mas preferem livro ou preferem filme? Porra, assim, eles são bem diferentes entre si, mas eu fico com o livro, cara. O filme, assim, ele é, eu acho uma excelente peça de entretenimento satírico, sabe qual é? Mas o peso da discussão social que tem dentro do livro, cara, nossa, tá anos-luz de distância. É algo assim, é relevante inclusive pros dias de hoje, porque eu reli há pouco tempo no Drone Só Estante, sem querer acabei de fazer aqui um jabá, mas é, eu falei, nossa, como esse livro é relevante para o que tá acontecendo hoje em dia, sabe? Em termos de discussão sobre políticas de liberdades individuais, etc. Então, justamente, cara, eu, pra mim, é um livro atemporal, sabe? É importante falar, né, que embaixo na postagem também tem um link lá pro episódio do Drone Só Estante, né? Devidamente colocado aqui a sua jabá, Igor. Obrigado. Cara, são duas visões completamente diferentes sobre a mesma obra, né? Que o autor, obviamente, vai ter uma visão sobre a obra dele e o Paul Verhoeven tem outra. Até porque reza a lenda que o Paul Verhoeven não terminou de ler o livro pra fazer o filme. Eu fiquei me perguntando isso, cara, se ele tinha lido o livro ou não. Dizem que ele não suportou terminar de ler o livro, que pediu pra que contassem pra ele. Porque assim, vamos... A gente fala mais à frente sobre isso, né? Vamos destrinchar assim. O livro, ele é muito sério, ele se leva muito a sério, ele tem umas reflexões, como o Igor colocou, bem profundas ali. Eu senti isso, pelo menos, né? E já o filme tem a ver, mas é muito mais entretenimento e sarcástico, assim, piadinhas e tal, sabe? Então acho que essa, pro ouvinte que não conhece a obra, né, vamos, assim, pra não ficar perdido. É, eu não cheguei a ler o livro, mas eu acredito que deve explorar muito mais aquela parte do cidadão e do... Sim, sim. Da pessoa comum e tal. A parte da aula, Diego, é muito mais explorada. Se bem que essa parte da aula, tanto a conversa na aula quanto a conversa com o pai dele, cara, tá traduzido todo o trecho do livro no filme, assim. São realmente as mesmas falas, cara, ali. Não, isso é verdade, apesar que isso foi uma inserção de roteiro pra poder fazer a ligação, assim. Eu não queria entrar muito no tão pesado no filme agora, mas, assim, o filme Tropas Estelares, ele não era Tropas Estelares. Era um outro filme que, é sério, que por ter muitas... Alguém chegou e falou, cara, assim, tem umas semelhanças, assim, bem grandes com esse livro. E aí eles analisaram e falaram, pô, é verdade. E aí pegaram os direitos pra poder usar o nome Tropas Estelares e só deram uma adaptada no roteiro pra poder ele, né, realmente poder ser chamado de uma adaptação do livro. E aí entram essas cenas de fala e tal. Vai ver, foi naquela que o Beber falou, né? O diretor não viu, não leu o livro, contaram pra ele, olha, é uma guerra, tem aranhas. Não é isso, assim, o diretor realmente, ele tentou ler o livro e o Paul Verhoeven não suportou. Acho que ele disse que, tanto porque ele achou o livro mal escrito, quanto achou a história, talvez a gente possa desenvolver isso mais pra frente, mas basicamente assim, depois de ler uns artigos, aí eu percebi que aquelas ideias políticas, aquelas ideias do Heinlein de que a democracia vai falhar, de que só serve uma sociedade onde todas as pessoas votam porque tem mérito, todo o fascismo dessa sociedade, cara, precisava alguém vir e apontar, esse livro aqui é fascista, gente, ó, presta atenção. Então quando o Paul Verhoeven vem e diz, não leve meu filme a sério, isso aqui é uma sátira, eu estou brincando com essa obra, ele claramente, assim, tá fazendo uma reflexão sobre a obra que foi necessária, pra gente não levar talvez tão a sério, assim, como se aquilo fosse realmente uma realidade plausível, sabe? Que não é uma sociedade utópica, tá longe de ser uma sociedade utópica. Cara, eu não sei, é complicado falar isso, assim, o livro, eu mudei muito de opinião sobre o livro, metade da leitura, assim, pro final, mas é um livro que eu releria tranquilamente, e é um filme também que eu assistiria 2, 3, 4, 20 vezes mais, sabe? Mamilos. não por isso. Assim, eu particularmente, eu tenho uma outra opinião a respeito de você não apresentar pro grande público essa versão mais fiel, porque é o seguinte, cara, eu realmente queria ter visto uma versão, apesar de eu gosto muito do filme, eu gosto dessa sátira violenta e tal, mas eu realmente queria ver uma adaptação mais fiel desse espírito militarista e quase fascista do livro, porque eu sei, assim, é polêmico, eu não concordo com isso e tal, mas eu acho que tem algumas discussões filosóficas ali bem interessantes que vale a pena você expor as pessoas a elas pra conhecer, pra debater, nem que seja pra discordar, entendeu? Assim, e tem alguns pontos do livro que eu acho bem interessantes. São coisas, Igor, que eu tô contigo, assim, ó, não é que eu concorde, sabe? Mas que elas são tão bem apresentadas e fazem reflexões, assim, que no final tu pensa e, putz, agora? Será que o autor tá tão errado em pensar assim e quem é contra tá tão errado, sabe? Tu fica naquele... Tu pensa sobre... Eu não consigo chegar a conclusões muito formais sobre o livro, assim, sabe? Concordo ou discordo. Eu fico naquela de, cara, é válido pensar sobre. Isso em si já é muito, muito bom, assim, pra quem lê a obra, sabe? Assim, e pensa assim, mesmo que, assim, no geral você discorde desse modelo de sociedade apresentada com punição física, delinquência juvenil, etc. Mesmo que você discorde de tudo isso, sim. Mas, assim, será que todas as ideias, absolutamente todas, apresentadas no pensamento do livro, assim, devem ser descartadas? Se você pensar, né, que de repente como um todo não seja uma boa ideia, mas que uma ou outra ideia ali dentro esteja, sabe, tem algum embasamento, vale a pena a gente pensar. Mas enfim, eu também não tenho uma conclusão 100% sobre esse livro, só acho que eu queria muito ver isso. Eu agora, por minha própria vontade, após ter sido adequadamente avisado do significado e das consequências deste juramento, me alisto no serviço federal por não menos de 2 anos e pelo tempo que for requerido pelas necessidades da federação. Obrigado. Carne fresca para moer, não é? O que vocês vão fazer? Eu vou ser piloto. Ah, que bom. Nós estamos precisando de pilotos. Oi? Desenvolvimento e pesquisa? Não. Eu não acredito. Eu peguei jogos e teoria. Jogos e teoria? Isso é inteligência militar. É isso aí, Cal. Na próxima vez que nos encontrarmos, vou ter que bater continência. E você, filho? Infantaria, senhor. Bom pra você. A infantaria móvel fez de mim o homem que eu sou hoje. Todos os recrutas devem se apresentar ao Centro de Transporte Federal em 24 horas. Bem-vindos à aventura do Serviço Federal. Eu precisaria falar um pouquinho mais do autor, né? Do Robert Heinlein. Então, ele assim, vamos colocar em... destrinchar aqui a vida dele, né? Ele nasceu em 1907 nos Estados Unidos, né? Ele é engraçado, cara. Ele é de família muito religiosa. Ele era batista, se não me engano. A família inteira dele, né? E dizem que ele deixou a religião de lado quando ele leu A Origem das Espécies do Darwin, né? O que eu acho que tem muito a ver também com Tropas Estelares. Eu acho que é bem óbvio, né? O cara sai do criacionismo e vai pro evolucionismo, assim. Tipo, é simples. É só o fato de ler, pronto, já converteu. Exatamente, são opostos, né? Eu acho que é dado a ele o crédito, né, do criador do romance de ficção científica juvenil, embora o Asimov escreveu o livro O Lucky Star também, né? Não confundam com o anime, tá nada a ver, de aventuras, mas era mais infantil, enquanto Robert Heinlein escreveu livros juvenis. E nos livros juvenis dele, inclusive o Starship Troopers foi o último dessa série, ele sempre tentou incluir uma discussão filosófica. E, sabe, ele não queria tratar o jovens como seres esmiolados só estão ali para consumir pipoca, o produto pipoca. Ele queria colocar um questionamento moral, um questionamento ali para as pessoas discutirem. Então, tem muito da visão do autor ali, como o Igor coloca, mas ele faz isso intencionalmente. Para o ouvinte que está ouvindo agora, para entender, dentro do universo que o Robert Heinlein vai criar no Starship Troopers, você só é um cidadão, você só tem direito de voto, de exercer cidadania, se candidatar para cargos políticos, se você tiver cumprido o serviço militar. Durante 2 anos, acho, né? Tem um período ali. Acho que é 2 anos. Que nem a gente tem o período básico aqui, que quem não segue carreira faz, né? Então teria que pelo menos servir esse período básico de serviço militar, pra você ter isso. E o que faz que a sociedade que ele propõe seja completamente militarizada. E isso vai muito de encontro com a história dele, porque ele foi militar também, né? Ele serviu, tá? Antes de escrever, Beber, ele serviu na Marinha Americana, ele graduou-se na Academia Naval dos Estados Unidos e foi oficial por muitos e muitos anos, tá? Então ele tem aí, de um lado, né, até brincamos nisso no JPC Cast lá, de um lado ele tem o Darwin e na outra mão a Força Militar. Ele serviu a Marinha só durante 5 anos, na verdade, não foram muitos anos. Ele fez a academia inteira, né? Ele foi afastado por causa de tuberculose e aí, tipo, foi essas doenças que foram atrapalhando ele durante a vida, né? Mas assim, de repente, nesses muitos, muitos anos coloca junto, então, que depois que ele saiu da Marinha, ele até brinca-se que ele mudava muito de posição política, assim, né? Era conservador, era democrata, democrata e tal, mas ele sempre defendia a Força Armada, sabe? Então, mesmo fora dela, ele teve um carinho muito grande, ele aprendeu muito, ele dedicou, tipo, meio que a visão dele pra isso, sabe? É, mas sabe o que eu acho engraçado? Olha só, hoje em dia, sempre que eu ouço as pessoas discutirem a obra do Heinlein, assim, é muito taxativo, sabe? Ó, ele é um autor de posição X, conservador, militarista, com visões ultrafascistas do mundo, parará. Assim, é um pacote muito fechado da vida do cara, porque, por exemplo, é possível você ser um libertário e é possível você advogar por causas sociais, como ele inclusive ele se advogava por uma socialização de certos serviços no governo americano muito maior do que já foi implementado até hoje, mas, e ao mesmo tempo, você sim ser um defensor do militarismo, assim, sabe? As coisas não são completamente incompatíveis. E durante a vida ele tem esses altos e baixos, assim, do que ele pendendo mais pra um lado ou pro outro da corrente. Ele trabalhou no Partido Democrata e, sabe, mas assim, meio que quando se define a obra dele, o pessoal tenta muito jogar, cara, tem uma linha aqui, ou ele tá pra um lado ou ele tá pro outro. O que, pela biografia dele, não me parece que ele, de fato, tenha abraçado 100% nenhum dos dois lados. Não, assim, eu acho que o que moldou a vida dele foi muito o militar. A marinha, a carreira militar, a infantaria, o exército, a marinha, enfim, a aeronáutica, né? Eu acho que ao longo da vida, realmente, ele oscilou. Eu não vejo mal também oscilar, né? Qualquer pessoa deve, inclusive, oscilar opiniões e pontos de vista. Mas eu acho que, até fica bem claro no livro, né? Ele coloca o militar, durante toda a obra dele, como um exemplo, né? Não que seja indefectível, mas, tipo, ele coloca que a sociedade militar do livro dele não é perfeita, mas que é a que melhor funcionou, a que melhor funcionaria no mundo real, por exemplo, sabe? Ah, cara, eu acho que ele idealiza muito a sociedade militar dele. Mas, assim, só voltando à história dele, uma curiosidade da história dele é que ele participou do esforço de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele já escrevia ficção científica, já tinha deixado de ser militar, mas ele foi trabalhar na pesquisa de trajes para atitudes elevadas e de radar na Estação de Experimentos Aéreos da Marinha em Filadélfia, que era onde também trabalhava Isaac Asimov durante o esforço de guerra. Sério? Eu não sabia. Ou seja, é mais uma curiosidade dele com Asimov, além dos dois serem os grandes nomes da literatura de ficção científica. Pô, e essa questão de trajes também que ele estudava, então, cara, tem muito a ver com o livro também, né? Ah, bastante. Tem um capítulo de trajes no livro ali que eu acho que é o capítulo mais foda, assim, um dos mais massa do livro, assim, tirando essa parte de reflexão, de conteúdo em si, a parte criativa acho que é uma das mais bacanas que tem no livro, assim, mas mais legal saber disso. Só pra fechar, então, mais umas curiosidades rapidinho aqui, né? Bom, o livro foi lançado em 59, o filme em 97, né? Bem mais tarde. Dizem que muita coisa desse livro foi incorporada ao filme Aliens, de James Cameron. Algumas frases, algumas cenas, algumas ações. Pode ser coincidência ou não, né? Porque estamos falando de um exército, de uma ação militar, mas enfim. Dizem também que os atores do filme Colonial Marines, ou Fuzileiros Coloniais, foram obrigados a ler esse livro pra ter uma sensação de como que é estar dentro de uma força militar, como que é o dia-a-dia de soldado, o treinamento, a questão hierárquica também, né? Eu acho bacana colocar isso, porque eu acho que isso define bastante o livro pra mim, assim, pelo menos. Esse romance foi um dos 14 romances juvenis que ele escreveu, tá? O que a gente tá falando, Starship Troopers. Um outro que vale a pena destacar é A Garota de Marte, que os fãs brasileiros gostam bastante, porque tem um planeta, o planeta Vênus é, tipo, majoritariamente colonizado por brasileiros e vive, tipo, uma sociedade capitalista, tipo, extremamente libertária e mercadológica. Por que brasileiros, cara? Ele tinha um apego com a América do Sul, né? Cara, ele gostava do Brasil, sim. Brasil, Argentina. Ah, se ele gostasse da Argentina, não tinha explodido igual no Tropas Estelares. Né? pode ser. Aqui na biografia que eu tenho dele, diz que ele admirava o Brasil e considerava que o país tinha o mesmo vigor, recursos e espíritos pioneiros que fizeram os Estados Unidos uma superpotência. E profetizou que o Brasil iria dominar o século XXI da mesma fórmula como os Estados Unidos dominaram o século XX. Que cara otimista. Mas aqui tem carnaval e caipirinha, né? Fudeu. Não mistura os dois no nome certo, né? Eu lembrei agora de uma coisa que eu não falei, cara. Quando eu vi esse filme, porra, muito tempo atrás, beleza, passou, eu curti o filme, revi, beleza. E depois, quando eu comecei a vir pra internet, ouvir podcast, ler resenha e tal, havia um culto sobre um filme que Buenos Aires era destruída. E eu não tinha ligado com Tropas Estelares. Eu fui me dar conta de que esse era o livro e filme em questão quando eu fui ler o livro, sabe? Aí que deu aquele estalo, puta merda, era esse o filme que tanto falavam, de que Buenos Aires era destruída, sabe? Marcelo, só prestou atenção, hein? tá bom, Diego. Mamilos, ok. Porra, tem umas duas cenas, acho. Uma cena, sei lá. Nem sei, nem é tanto assim, cara. Vocês estão exagerando. É, conta a cena deletada da massagem na Cameron, enfim. Tem cena deletada, cara? Pera aí, vamos parar a gravação agora. Massagem lá na... Eu esqueço o nome dessa atriz, mas enfim. Uma coisa bem relevante pra falar da obra dele é que talvez o livro mais influente dele nem seja o Starship Troopers, cara, mas seja Um Estranho numa Terra Estranha, que é um livro que é dado como um dos causadores da agitação social que aconteceu nos anos 60, sabe? Com o movimento hippie. Cara, eu vou ser sincero, tá? Assim, eu sei que o Beber e o Igor são muito fãs de ficção científica, mas eu conheci esse autor, na verdade eu conheci o livro pra conhecer o autor, né? Não o contrário. Eu acredito que vocês foi o contrário, né? Conheceram o autor e depois o livro, né? Não sei se... Não, Tropas foi o primeiro livro que eu ouvi falar dele. Engraçado que um pouco depois eu fui conhecer O Estranho numa Terra Estranha, que apesar de eu nunca ter conseguido ler, já tentei, mas a vida não deixa. E depois que eu fui descobrir que é do mesmo autor, sabe? Muito tempo depois eu fui ligar na minha pessoa e fui descobrir. O que é engraçado, porque são livros absolutamente distintos em termos de posição política. É muito estranho, um cara que tem uma visão no livro e vai escrever um livro que depois vai inspirar a geração hippie, né, cara? É, assim, é por isso que eu tenho uma certa opinião de que não necessariamente quando ele fala, ou no Tropas, ou qualquer outro livro dele, ele joga visões assim, olha, é isso que eu defendo ou é isso que eu concordo. Sobretudo essa última lida que eu dei em Tropas, a minha impressão foi que ele pega assim, ideias possíveis, sabe, visões possíveis, cria um livro com isso, cria uma história com isso e apresenta isso e você decide, sabe, como se você vai argumentar com o livro e vai falar, pô, não é bem assim, ou se você vai aceitar aquela visão ou parte dela, mas que não necessariamente é a opinião dele tá ali escancarado, ó, isso aqui é uma defesa de opinião. Eu tenho essa impressão, cara, que a obra dele é muito diversa, sabe? Cara, Igor, eu concordo muito contigo nisso, cara. Tu falou uma coisa bem certa, que é argumento. Tanto o Hayling vem junto com o Arthur C. Clarke e o Isaac Asimov, tipo, dá uma nova luz à ficção científica, que é uma ficção científica com embasamento, sabe? Que eles eram cientistas, eles eram estudiosos, então eles traziam argumentos pra obra dele. As pessoas não simplesmente viajavam pros planetas, tinha tecnologias, eles explicavam as tecnologias. E o Hayling simplesmente também não vai montar uma sociedade sem ter um embasamento, sem saber do que ele tá tratando ali. Ele tem argumentos pra apresentar o que ele tá propondo. E é por isso que às vezes talvez a gente confunde muito com a opinião dele. Se o autor tá defendendo isso é porque ele concorda. Não é o universo que ele criou simplesmente. É, agora eu entendi um pouco mais a visão de vocês do autor e do livro, cara, porque é bem isso mesmo. Ele apresenta muita coisa no livro que tu não precisa concordar, tu não sabe se ele concorda também ou não, mas te faz pensar, né, aquela questão que eu coloquei antes lá de será que funcionaria, será que esse é o caminho mesmo? É, agora eu acho que eu tô com vocês também, acho que a gente fecha essa opinião. Assim, antes dos anos 50, a ficção científica, ela passa por aquela questão do pulp, né, então ela ainda tá se desenvolvendo e ela é muito aventuresca. O foco, por exemplo, se você for pegar os folhetins de ficção científica, você vai ver que as histórias não se diferem muito do Indiana Jones, por exemplo, sabe? Esse é o espírito das histórias. Você tem só os elementos de das aventuras dos anos 30, só que jogados no cenário espacial. Então, nada faz muito sentido. É só um cenário pra se desenvolver algo aventuresco com perigos pra um herói terminar a sua missão. Mas não existe nenhuma percepção, assim, de contar uma visão de mundo possível, uma visão de sociedade possível, ou uma visão tecnológica possível. Por exemplo, como a tecnologia vai impactar a sociedade? Ou como será que a ciência ou as descobertas da ciência vão impactar a sociedade? Sabe? Como será que nós vamos mudar o nosso pensamento quando nós estivermos interagindo com robôs? Ou com alienígenas que vêm à Terra de fato? Como será que a sociedade vai perceber isso? Enfim, não existe nada disso antes dos anos 50. E aí chegam esses caras e cada um deles resolve dar uma passo à frente nisso, pegam e constroem essas histórias com visões de futuros possíveis, cada um, obviamente, né, focando numa parte filosófica. O Asimov, ele, né, desde Império, ele, em Fundação, ele tenta fazer aquela coisa toda do Império Romano e não sei o que lá, e aquela extrapolação de futuro. Mas também tem as obras dos robôs, que ele tenta fazer esse jogo de como seria a gente interagindo com robôs assim, de verdade, com inteligências artificiais. O Heinlein, muito a política, né, como ela avança em cenários, possíveis cenários futuros. Então, você tem aí essa ideia de trazer um pouco mais de inteligência, digamos assim, para ficção científica e transformar ela numa maneira de você debater visões de mundo, às vezes extrapolando demais, mas no geral você tentar ali usar ficção científica para de fato criar ideias em torno de um cenário possível de mundo, que antes era só, né, uma diversão ali para adolescente, não era diferente de um quadrinho de super-herói. Cara, como eu tô me sentindo idiota, cara, ignorante agora aqui. Meu Meu Deus, eu preciso ler mais esses caras, cara. É o que eu falei, assim, eu li o Rainer por causa do filme de Tropas Estelares, sabe? Então acho que o culpado de tudo pra mim é o Paul Verhoeven, sabe? Então eu tenho, é sério, então eu tenho que ir atrás de conhecer mais coisa pra ter essas camadas que vocês comentam aí, entender um pouco mais da história da ficção científica, né? Ó, só queria fazer um disclaimer aqui antes de mais nada. É, quando a gente coloca, assim, né, essa questão da ficção científica dos anos 50, com esses, com os grandes nomes da ficção científica surgindo, etc., e parece também que a gente ignora que, assim, que a produção de ficção científica era semi-existente nesse sentido, não, grandes escritores, assim, porque assim, a gente pensar, a primeira obra de ficção científica que a gente considera, que é o Frankenstein e Mary Shelley, ele já é uma obra extremamente filosófica, super intelectual, assim, incrível, um dos melhores livros já escritos na face da Terra, mas, é, assim, você não tem isso de maneira sistemática, então você tem, de vez em quando, uma história diferente abordando a ficção, sabe, criando esse aspecto da ficção científica, mas aí você tem saltos de tempo muito grandes, tem a Rokia lá no, hoje em dia, bom, na época era Índia, é, já fazendo ficção científica, mostrando como seria uma sociedade, não sei como se chamaria, feminocêntrica, não, mulher-cêntrica, enfim, sociedade em que o indivíduo central é a mulher e não o homem, então você tem, só que isso ainda de tempos em tempos, a partir dos anos 50 é que isso vira uma literatura sistemática, então que você tem assim, caminhando numa mesma direção em termos de como trabalhar, ela evolui assim com todos os autores vindo ao mesmo tempo, mas assim, e só deixando claro que sim, existiram outros autores publicando obras com embasamento e com profundidade antes disso, só deixando claro que não era assim a corrente padrão do que era escrito ficção científica, você tinha de tempos em tempos alguém fazendo isso, e aí a partir dos anos 50 isso vira a base da ficção científica. E é por isso que a gente dá esse destaque pro Heinlein, né, que ele foi toda essa corrente de ficção científica moderna, também se eu não me engano ele foi o primeiro a ter seus contos publicados de ficção científica em revistas de grande circulação que não fossem especializadas no gênero ficção científica. E que também é o primeiro cara a alcançar best-sellers de seus livros de ficção científica. O Tropas Estelares, bom, tu falou de outro livro importante dele, mas o Tropas Estelares é o mais famoso dele? Disputa com o Estranho no Metal Estranho. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Infantaria! Infantaria! Infantaria! O que foi? O que foi? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? O que é que houve? O que é que houve? Ei, Keaton! O que foi? É guerra! Vamos pra guerra! A devastação que estamos vendo não tem paralelo. A julgar pelas últimas estimativas, milhões de mortos. Uma cidade em ruínas. É Genebra? Os insetos nos pegaram, Johnny. O meteoro foi tirado da órbita por plasma de insetos, derivado de Clendato, o planeta natal dos aracnídeos. Nada mais vive no que outrora foi chamado de paraíso latino. Oh, Johnny, somos nós. Buenos Aires foi varrida da Terra. Nossa casa. O Conselho Federal se reuniu há poucos instantes e votou por unanimidade pela mobilização para destruir a ameaça aracnídea. Rede Federal. Guerra. Das cinzas de Buenos Aires, primeiro veio tristeza. Depois, raiva. Inseto bom, inseto morto. Em Genebra, o Conselho Federal se reúne. Temos que enfrentar a ameaça com coragem, com sangue e até com as nossas vidas, para assegurar que a civilização humana, não a dos insetos, domine a galáxia agora e para sempre. O Marechal do Ar de Ennis anuncia planos para uma ofensiva contra Clendato, fonte do meteoro dos insetos que destruiu Buenos Aires. Então, Beber, por favor, cara, faça pra gente e pro Diego e pro ouvinte uma sinopse do livro Tropas Estelares, por favor. Então, Tropas Estelares, ou Starship Troopers, que é um nome muito legal, cara, em inglês. Bem mais legal, né? É, Tropas Estelares, dessa confusão aí. É, e é importante, né? É Estelares e não Estrelares, eu aprendi. Enfim, a gente vai acompanhar a história de Juan Rico. O cara faz parte da elite da Mobile Army, né? Da Infantaria Móvel. Infantaria Móvel. E o exército do planeta está enfrentando uma ameaça galáctica, que ameaça toda a vida terrestre, ameaça, que são os insetos. Aracnídeos. Então a gente vai acompanhar o Rico, descobrir os motivos que levam eles para entrar pro exército, ver o treinamento dele e depois ver como é que é o combate. É, o livro é basicamente sobre a ascensão do Rico na carreira militar e a evolução moral dele de um garoto egoísta para um patriótico altruísta, sabe? Que vai de encontro com aquela ideia do altruísmo dos anos 60, que a gente também vai ver na, sei lá, na obra da Ayn Rand, sabe? Então, é um livro da sua época, vai falar muito sobre esforço de guerra, e talvez o principal fator é que o universo que esse garoto se encontra, político, não é nem um pouco parecido com o nosso. O autor deixa claro, né, que a democracia falhou, que dar as pessoas nascerem com direitos sem merecer não funcionou, que isso gerava violência. Então, a única solução era ter um governo que fosse formado por pessoas que tivessem merecido por terem altruistamente conquistado seu direito ao proteger a população de também julgar as leis por elas. De colocar a sociedade acima de si mesmo, né? O interesse de todos acima do próprio. E aí eu acho que vem a primeira ironia do livro, né, cara? Que só quem comete violência pelo governo é digno, sabe, de fazer as leis. De eleger o governo, né? De fiscalizar e etc. O livro, ele vai ser super enviesado uma vez que ele é descrito em primeira pessoa. Então é o Rico contando a própria história, as próprias visões, tudo do ponto de vista dele. Então daí você imagina, né, que você tem que o tempo todo contestar o que tá sendo dito. É, o livro é narrado em primeira pessoa e geralmente no presente. Ou, tipo, uma coisa legal, o Rico nunca diretamente se apresenta pra gente. E todas as informações sobre a história dele, a gente vai descobrindo com ele contando a história. A gente só sabe a nacionalidade dele porque ele fala qual é a língua dele em um determinado momento. E no finalzinho, o que é um dos grandes plot twists do livro. Uhum, que a gente descobre que ele é das Filipinas. Cara, é bem no fim isso. É bem no fim. E que, inclusive, o nome que se usa pra ele o filme inteiro, Johnny, é um apelido. O nome dele é Juan. Cara, assim, eu acho legal, bom, a gente tá falando que o autor ele escrevia essas histórias porque ele queria colocar um conteúdo nos livros, né? Estamos falando também que o livro, ele propõe uma reflexão. Concorde ou não, cabe a você. Não, a gente não tá aqui pra julgar isso. Mas o livro, ele começa numa ação, né? Ele começa numa queda, ele começa numa missão surpresa a um outro planeta que é tomado por esses seres em que a gente tá em guerra, né? Então, assim, eu como não conhecia o livro, eu já, caraca, começou bem, já começou naquela movimentação. O livro segura na cadeira, sabe? Começa com ação. Exato, eu já comecei no tiroteio, na bomba nuclear, nos saltos, no traje, coisa e tal, coisa que eu não entendi, assim, porque esse livro é muito tecnológico. Diferente do filme, que o Diego, esse cara correndo com uma arminha na mão, que parece, sei lá, guerra, qualquer guerra que a gente já teve na humanidade, quase agora, nos últimos séculos, né? Esse livro não, cara, é um traje completamente diferente. Eles não correm juntos, eles correm entre aspas juntos, né? Mas cada homem da infantaria móvel tá a quilômetros de distância um do outro, né? Eles percorrem distâncias enormes e pulam alto e tem armamentos quase infinitos, assim, então... Mas no filme só não foi igual porque não tinha abertura de câmera suficiente pra pegar o cara um quilômetro de distância do outro, né? Pode ser, mas assim, é uma coisa muito louca, cara. É quase como se fosse um Jagger do Círculo de Fogo, assim, sabe? Menor escala, lógico, mas uma pessoa seria uma armadura completa por fora, assim, totalmente ligada ao cérebro, né? Pra poder ler intenções, músculos e tal, né? Então, assim, começou... Pra mim, o livro, ele começou com prometendo uma puta de uma ação, assim, sabe? E é por isso que eu falei lá atrás que a minha opinião do livro, ela foi mudando, assim. Começou muito agitado e muito entretenimento. Depois, ele tira um pouco do pé do livro, assim, ele tira um pouco dessa ação, desse combate, e vai uma parte mais teórica te apresentando os motivos do Rico entrar na força, né? O que a gente pode falar aqui, eu acho que não é spoiler, é bem no início do livro, o pai dele não queria que ele fosse militar, né? Mas toda pessoa pode escolher, ninguém pode dizer que não, né? A pessoa escolhe por si mesma, é o único direito que a pessoa tem, quase, a maioria das pessoas, né? A única escolha própria que ela pode fazer, muitas vezes. Então o Rico, ele escolhe se alistar por causa de um amigo dele, que também vai se alistar, vai meio que no calor do momento ali, e acaba seguindo carreira. Então, eu não sei, como é que vocês lidaram com essas nuances do livro, assim, a ação, a parte mais entre aspas, teórica? Assim, eu não sei quanto aos outros, mas eu caguei foda-mente para ação. Nossa, falou especialista em política. Ficção científica. Eu pergunto, tá, Igor? Porque assim, eu, como eu falei, eu fui ler o livro por causa do filme. E o filme é muita ação, é muito entretenimento, né? E quando eu vi esse choque no livro, eu, caraca, como é que eu me sinto em relação a isso, sabe? É, pois é, só que é o seguinte, eu fui ler, assim, o livro começa com aquela incursão, e eu achei legal, falei, pô, legal, você é maneiro. Mas não foi, uau, a cena da minha vida. Aí, beleza. E conforme ele vai avançando, e aí começam as discussões políticas e tal, e eu achei isso tudo muito maneiro. Mas assim, num nível extraordinário. E aí quando tinha, assim, alguma... Ah, e aí teve aquele ataque e tal. E aí começa a descrever o ataque. Ah, tá. Esse diário, essa parte do diário de guerra, eu não achava assim... Eu achava assim, ok, é boa, bem escrito. Mas assim, ele não me adiciona tanto, em, sabe, quanto em termos de ideias que eu já tinha, do que tava sendo adicionado ali pela outra parte, debate e tal. Inclusive, os meus capítulos preferidos são as aulas com o professor dele, cara. Esses capítulos, pra mim, possam explodir a cabeça. É, o professor aparece a aula, né, a discussão em sala. No filme aparece uma cena só, mas no livro tem vários momentos, né? E vários enfoques, várias coisas que, de um modo ou de outro, foram misturados e comprimidos e resumidos no filme, né? É. Aliás, essas cenas do livro dele... esse filme, na verdade, ele me lembra muito aquele filme do Robert Redford sobre leões e cordeiros. Só que a diferença é que cada um tem um posicionamento político diferente. Então, quanto sobre leões e cordeiros é um manifesto anti-guerra e tal. Mas ele tem uma estrutura muito parecida com Tropas Estelares de livro. A questão de você ficar transitando entre as cenas. O garoto na aula, ele fazendo toda a formação de caráter dele, com o professor, até ele servindo em combate, o que aquilo quer dizer, as consequências disso. Então, a parte política por trás. Então, eu acho, ele me lembra bastante, só que a diferença é a posição política defendida em cada obra. Mas, assim, essa foi a parte, assim, que pra mim, sabe, se sobressaiu. Essa parte, pra mim, ganhou um impacto ainda maior, que ela começa, beleza, tem aquele choque inicial de o ritmo do livro mudou, né, que eu falei ali antes. Eu comecei a gostar, comecei a refletir, a pensar, a concordar, a discordar, a ficar no meio termo, mas essa parte de discussão, cara, ganhou um impacto maior pra mim quando tu descobre que o professor dele é um militar famoso, né? Um renomado tenente, é um veterano, é tenente, se não me engano, né? Aí assim, tu pensa, pô, esse cara, ele tava falando aquilo, então ele já passou por tudo isso aqui antes, fez o nome dele e agora tá... Ele é um cidadão, né? Porque ele já passou pelo tempo na força e tal, né? Na força militar. E ele tem um conhecimento, ele tem uma bagagem pra falar aquilo. Pra mim, pelo menos, volto a falar, o que ele tava falando já passou a ser um pouco mais correto, assim, sabe? Lógico que depois tu fecha o livro, tu vai pensar em outros locais, né, longe da obra, longe do livro em si, e tu, não é bem assim. Mas tudo que ele fala é muito bem embasado e faz muito sentido, né? É, que são, ele propõe umas discussões filosóficas nesse capítulo que ele tá falando com o professor, né? Essa estrutura do livro, acho que assim, apesar de ele ter sido escrito publicado em 58, acho que dá pra chamar o livro de bem cinematográfico mesmo. Até porque é um livro juvenil, então tem que ter uma dinâmica mais acelerada pra chamar a atenção do leitor. O livro começa com ação claramente pra empolgar, assim, antes de investir na história. E, assim, esse primeiro capítulo, eu acho que ele merece uma análise extra, assim, nossa, porque ele vai apresentar os principais conceitos do livro e que você só vai ter noção mesmo depois de ter quase a obra toda. O capítulo, tu diz, da incursão ou o capítulo na... Primeiro capítulo. Perfeito. Porque logo a primeira coisa que tu descobre é que os soldados vão fazer uma queda. Tipo, como assim uma queda? Porque eles são chamados de infantaria, cara? Tipo de infantaria é essa? Porque a infantaria onde a gente tem aquela ideia, sei lá, de dia D chegando, né? Que nem foi feito no filme. Não, é uma infantaria móvel, é uma ideia completamente diferente. É uma infantaria interplanetária, né? Uhum, tu tem traje de combate, tu tem as pessoas, eles caem no planeta em drops. A espaçonave não aterrissa, a espaçonave fica na estratosfera e são jogados. Cara, um escritor de ficção científica falando em termos científicos, apresentando ideias novas, então é muita informação ali naquela cena. E aí torna uma coisa assim, overwhelming, muita ação. Mas a loucura é que é isso mesmo, no fim do livro tu entende perfeitamente tudo que tá acontecendo, né? Parece que tu se formou, tu participou do treinamento junto com ele, assim, porque eu volto a mencionar o capítulo do traje, né? É, cara, um capítulo enorme dedicado a explicar o traje, a armadura que cada soldado usa, como é que tu faz pra trocar os canais de comunicação, como é que tu faz pra pular, movimentar armas, a tua visão, a tua audição, cara, é uma coisa assim que eu fui lendo, caraca, não tô acreditando que o cara tá escrevendo isso, sabe? Só que o que acontece? É muito bem escrito e eu fiquei curioso e fui lendo. Aí no outro capítulo tem uma ação diferente, já tem um outro combate lá, alguma coisa assim. E aí o cara, sem ele mencionar uma coisa ou outra, tu consegue sentir a cena, sabe? Parece que é tu que tá dentro daquela armadura fazendo as coisas, porque tu realmente sabe. Agora ele falou com o tenente, então ele mexeu com o queixo, ele mexeu no canal de comunicação, e agora tá falando no canal exclusivo com o superior dele. Agora não, mexeu pro outro lado e tá falando com a tropa inteira. As coisas assim que é muito foda, ele faz tu entender o livro, sabe? O enredo do livro é dividido em algumas partes, né? Tu tem primeiro, sei lá, apresentação apresentação do personagem. Aí tu conhece o Rico, que é tipo um jovem mimadinho, assim, todo egoísta. Depois tu vai ter a... Talvez o que chama mais atenção logo nisso é o dia... Que eu também já vou apontar a diferença pro filme, né? Que no filme ele vai se... Ele entra por causa da namorada dele. No livro ele chega lá com o amigo, ele não tá muito certo. Aí tem a garota, que tipo, é a garota fodona, que não fica com ninguém por muito tempo. Qual é o nome dela no livro, cara? Acho que é o mesmo, cara. Só que no filme é a namorada dele, né? Sim. Que aí é a garota fodona, que não fica com ninguém, que se acha. Aí ele, porra, vou nessa também, né? Bem adolescente, assim, mimado. Ah, vocês fazem, eu também faço. E aí depois tu vai ter todo o treinamento, que assim, eu acho uma parte muito bem descrita. Tu percebe, assim, que o Henley colocou a experiência de vida dele ali, de como é que é um campo, como é que é um treinamento. Parece uma coisa muito crua, muito real. E depois vai vir a parte mais ficção científica, quando ele vai começar a colocar mais as drops, o ataque sobre o inimigo, sobre por que eles estão tendo que ter essas estratégias, que mais uma diferença com o filme, que no filme, tipo, são insetos, sei lá, burros. No livro, claramente eles são inteligentes, eles têm prédios, construções, templos e várias coisas. Então tu tá tratando com um inimigo tão avançado quanto você. E aí o que vai permear todo esse livro é a discussão política dele, de o que é ser um cidadão. É bom, sobre essa parte do ataque eu só concordo que, assim, eu acho fenomenal, que aliás, essa é a diferença entre você ler uma ficção militarista que quer se aprofundar na parte, assim, como é ser um soldado, escrito por um Zé Ruela, que nem eu, que, né, o mais próximo que chegou do exército é a escola, e um cara que realmente viveu aquilo, sabe? Um cara que realmente fez o treinamento, um cara que levou as porradas que tinha que levar e sabe do que tá falando. Tem uma parte pro fim do livro, cara, que não é spoiler também, porque não tem nada de determinante, né? Como a gente falou, muita coisa mais por dentro do treinamento de um militar, que o Rico tá estudando pra seguir carreira e tal, e ele está estudando a hierarquia, que vocês vão lembrar, parece um quadro hierárquico, parece lá, tem fulano, aí abaixo dele tem ciclano e beltrano, aí vai abrindo uma, meio que uma árvore, assim, né, de postos. Eu olhei pra aquilo, caralho. O dia que eu entendi isso aqui, cara, olha, tu vê que realmente, que nem o Gil falou, assim, tu vê que é um cara que entende da força militar pra escrever aquilo, sabe? E quando tá em batalha e alguém morre, já, ele fala quem que é o substituto direto, quem que vai ser o subordinado e coisa e tal. E eu, caraca, velho, o que ele tá falando, cara, sabe? Eu tive um pouco de dificuldade com isso, mas é muito foda. Tu realmente percebe que tem quem tá escrevendo é uma pessoa que domina o tema, sabe? Não é um Zé Ruela tipo nós aqui, eu acho, né? E um outro debate que ele levanta, que eu acho bem legal, que até o filme dá uma pequena abordada, uma cena, achei bem boba até, que é que existe, acho que, pelo menos meu pai falou que existe dentro dos militares, que é a diferença entre os oficiais e os soldados. Porque dentro do filme, os pilotos são oficiais, né? Os pilotos são mulheres, né? Porque as mulheres aguentam mais força G. Mais agilidade, né? Mais resposta. Não que o homem não possa ser piloto também, mas a maioria dos pilotos são mulheres. Então tem muitas mulheres oficiais. E no livro ele deixa bem claro isso, a diferença entre os oficiais e os soldados. Que eles são soldados, eles são infantaria, tipo, eles são os caras mais pé no chão, sabe? Mais chão de fábrica dentro do exército. É, uma coisa que é importante falar pro ouvinte, né? Pra ele também entender um pouco mais, assim. A gente falou que esse livro ele é completamente meritocrata, né? Ele trata com tudo assim, a pessoa foi lá, fez e mereceu, né? Só que ele parte de um princípio muito legal e importante. Todo mundo nesse livro tem o mesmo direito. Eu não sei se é a mesma família, se é a mesma condição financeira, eu não sei. Só que assim, todo mundo pode se alistar. É só querer. Não importa se tu tem um braço, dois, se tu tem uma perna, duas, se tu tá de cadeira de rodas. Tem até uma frase muito legal no livro, né? Que ele fala que ninguém reprova. Se você for cego e usar a cadeira de roda e for um imbecil, beleza, você pode se alistar. A única chance de você não ser alistado é se você, psicologicamente falando, não consegue entender a importância de um juramento com o exército, né? Um juramento para com a humanidade, para com o seu planeta, né? É a única condição. Então, cara, se tu não tem os braços, se tu não enxerga, não faz nada, eles vão achar uma função pra ti dentro do exército. E o mais chocante, né? Eles colocam homens e mulheres como iguais. Exato, né? Exato. É um livro dos anos 60. É, exatamente. Eu achei muito legal também no filme, cara. Isso fica bem claro no filme também, né? Nesse bate-papo todo que tá tendo aqui, falando agora sobre as tradições e a hierarquia, começou a ficar mais interessante pra mim. tá cansado do papo? Não, tô dizendo que ficou mais interessante agora. Eu achei que tá sendo irônico. Aquela parte toda de tipo, o traje, passa pra direita, fala com nós aqui. Cara, foda-se, velho. É, muito massa. Porra, não falei isso, Diego. Muito massa. Eu não, muito massa. Foda-se. Eu quero ver as relações humanas. Não quero saber do... Agora os aficionados em ficção científica vão me esclochar. Mas, cara, tô cagando se o cara cai de paraquedas ou cai de um tanque que tá no paraquedas também, sabe? Ou o traje lá, sei lá das quantas, e tem uma pica enfiada no rabo. Foda-se, cara. Eu só vou discordar de você de um ponto. Nesse livro, eu entendo o que você tá falando. Normalmente parece aquela coisa, né, aquela punheta do cara da ficção científica que quer ficar falando de como a arma é foda. Nesse caso, não é. Isso faz diferença pra tudo, inclusive nas relações soldado a soldado. É importante pro debate esse negócio. É assim, a gente não vai conseguir traduzir isso tão bem aqui no papo. Eu vou fazer uma força e vou ler esse capítulo. Isso é engraçado. Nesse livro, nada é gratuito e, assim, muito pouco... Acho que tem quase nada que, assim, vou fazer isso aqui só porque é uma cena divertida, porque é entretenimento e a galera vai gritar uhul. Não, cara. Fica o aviso aqui, né? Esse livro tem muito, muito pouca... Olha a frase, muito pouca, né? Tem quase nada de ação, cara. Uhum. Cara, tem umas cenas muito boas de ação, cara. Não, tem cenas legais. Pô, cara, o livro tem quantas páginas? 260. Tem uma queda no início, tem um conflitinho pequeno no meio e tem uma ação maior no final. Mas é assim, ó, o preponderante de tudo, eu acho que é muito mais a parte humana, a parte hierárquica. Ah, Marcelo, vai ler Isaac Asimov e vai reclamar de ação com ele, cara. Cara, eu... Não, mas assim, não é achar que elas são ruins. É bom pra caramba a cena de ação, só que elas são, de fato, poucas comparadas ao tamanho do livro. Não, assim, ó, eu tô comparando pra quem viu o filme, tá? Tipo Diego, tipo eu, como eu comecei, sabe? Mas comparado com ficção científica, é um livro com muita ação, cara. É, não, tudo bem, pode ser. Aí eu não sou fã do gênero, né, mas... Depende do livro de ficção científica, né? Se você comparar com Asimov, com Fundação, que livro chato pra caramba, de fato, esse livro, nossa senhora, parece Rambo. Gratuito. Mas eu digo assim, esse livro aprofunda tanto na relação soldado, tenente, aquela coisa de postos de controle, né? Que, por exemplo, eu acho que vocês não ficaram chocados também. Quando a mãe do personagem morre, ele tá nem aí, quase. Ou spoiler. Não acontece, isso é, não é spoiler. Quando um tenente dele morre, ele fica muito mais triste, sabe? Porque tu sente aquele peso da morte do cara que ele é tão importante pra aquela força, sabe? Sei lá, nisso que eu falo, assim, tipo, é muito mais aquela brotherhood que eles chamam, né? Aquele laço de irmandade que se cria na força militar, que transparece no livro. Ao menos essa é a minha opinião, assim. Isso apontando aqui o que o Marcel falou, que, tipo, nada vai aparecer no livro por acaso. Logo nisso aparece a Carmen, que no filme vai ser a namorada dele, mas no livro, tipo, é só a garota fodona da escola. E mais tarde, quando ela vai tornar a aparecer, agora ela é um oficial. E todo o relacionamento dos dois vai ser pautado no fato, ele é um soldado, ela é uma oficial. Não, e esse livro também, essa questão da relação, você vê inclusive a mudança da relação dele com o pai, né, cara, do começo e do meio do livro. Porra, é o melhor. Nossa, e aí você tem o pai dele em conflito, falando, não, meu filho, tem outra vida pra você. Sem spoiler. Beleza. Tá bom. Pra como essa relação acaba evoluindo e a diferença quando que ela ganha ao decorrer, né, indo até pro final. É, incrível. Vocês sabem do que eu estou falando. Aquela relação. Esse foi o momento onde o bebê vai ter a oportunidade de pegar uma frase do Marcelo e usar em todos os livrocasts daqui pra frente. Sem spoilers. Um spoiler alert, hein? Vamos falar dos inimigos, cara, que eu acho que é importante falar também, que eu acho muito... Aquele conceito de Darwin, não sei, eu acho muito bacana aqui também. Sim, os magrelos. Cara, eu ia usar as aranhas mesmo, os aracnídeos, insetos, enfim. Que no livro eles são chamados, pelo menos na edição que eu li, de magrelos, né, cara? A tradução é muito boa, cara, mas magrelos foi foda. Eu tive problemas com a tradução, tá? Eu tive um probleminha chamado conseguir uma campa. Nossa, conseguir uma campa? Nessa edição da Lef agora tem umas palavrinhas bem complicadas. Conseguir uma campa é morrer. Pior que eu vi a tradução e o mesmo tradutor que traduziu a versão que eu tenho. E na minha edição tá como comprar a sua. Faz mais sentido. Eu lembro que eu li a sinopse e eu comecei a ler, cara, que diabo é essa campa, cara? E aí eu entendi, conseguir uma campa é morrer, é tipo... É, tu comprar a tua saída, na verdade, né? Exato. Tu tá lá lutando e morre fazendo o que, né? Eu já trago pro primeiro capítulo, né? Que é quando o padre ali dos Rudes chega pro Rico e fala, cara, não tente dar uma de herói, não vá comprar a sua, velho. É, falam muito disso durante o livro. Não tenta dar uma de herói, tu é um soldado, faz o que tu é mandado. É, foi bem nessa parte que eu tive problema com campa, cara. Na Aleph tá como campa. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando dos vilões, dos inimigos, né? Vilão. É muito legal o conceito de tu ter uma espécie diferente, né? Que pra gente aqui na realidade, pô, insetos, beleza, matam, são venenosos e tal, mas, porra, a maioria é pequenininha, a maioria a gente mata, né, com a palma da mão e foda-se, né? Mas eu tô desconsiderando aí zika vírus, etc, de, enfim, venenos, escorpiões, aranhas e tudo mais. Tu pega um ser que é tão inofensivo, enfim, comumente, né? Aí tu coloca que tem vários tipos de insetos, né? De cada 50 insetos, cada 50 aranhas, uma é guerreira. As outras não vão fazer nada, não vão te atacar, não vão ficar paradinhas, não vão fazer nada. As guerreiras, não. Elas não vão parar enquanto puderem se mexer e tentar te matar. E mais, existe um cérebro, né, que é o que coordena tudo. Então, assim, se nós quatro aqui fôssemos insetos, né, nós quatro estaremos respondendo a um cérebro e não à vontade própria. Eu não vou atacar o meu inimigo porque eu quero matar matar ele, não, porque pra mim a raça é, sabe, aquela questão de coletivo, assim, sabe? Eu achei esse conceito muito legal. É uma, entre aspas, é um inimigo muito bacana, assim, sabe? Essa questão de tu não tá lutando contra um inseto, tu tá lutando contra uma população muito maior, sabe? É, eu acho que é um dos primeiros livros que eu me lembro de trabalhar essa ideia de inteligência de colmeia. Inteligência de colmeia, essa é a palavra. Se não foi o primeiro, Igor, foi o que todos os outros referenciaram. Exatamente. Hoje em dia já é uma coisa assim, eu, de repente alguém ouve essa descrição e pensa, ah, mas tá, beleza, colmeia, os Borgs faziam isso em Star Trek Nova Geração. Cara, isso sim, foi em 59, sabe? Então é dentro de um livro, então foi um outro pensamento, expandiu muito a ideia do que a gente pensa como inteligência. E é engraçado que é legal pro livro porque ele meio que adiciona uma outra camada, que é essa questão do pensamento individual versus coletivo. Então você, né, você tem esse contraste aí entre sociedades. E até porque você, quando trata, até quando da posição mesmo do rico e do exército humano, você também tem, entre aspas, essa questão do tirar a identidade individual e o cara se tornar uma peça de um coletivo e tal. Então é bem interessante você pensar nisso, sabe? O quanto ele tenta fazer essa comparação e mesclar o que o exército acaba se tornando como soldado, assim, que é tão parecido quanto dos insetos. Tem uma parte muito legal também que ele coloca bem isso, né? Tipo, que talvez a raça humana seja das espécies a mais fraca, porque ela agiria, não a mais fraca, mas uma das mais fracas, porque ela agiria individualmente, né? A gente não consegue, porra, a gente tá no 2016 e a gente não consegue pensar no todo, sabe? Beleza, poucos conseguem, mas de forma total a gente não pensa no coletivo, a gente não age pensando no todo. A gente ignora, por exemplo, a outra cidade, o vizinho do lado, coisa e tal. Não tô falando da gente, né? Entenderam o que eu tô falando, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que o próprio livro vai abordar, sabe? Não sei se é esse livro ou talvez uma obra subsequente, que eu li isso e agora eu tô confundindo, que a humanidade só se passou a se enxergar como humanidade quando se viu ameaçada. Sim, é esse livro mesmo, é nesse ponto que eu tô falando. Ah. Que daí ele contrasta com os insetos, sabe? Que não, lá eles sempre foram. Então tá vendo como esse livro vai influenciar outras obras pra frente, cara? E um outro fator sobre os aliens, assim, que é um outro detalhe que eu acho crucial, como isso vai aparecer em obras subsequentes, e a importância de saber que é essa obra, talvez, a que está sendo referenciada, que os aliens são incomunicáveis. A gente não consegue falar com eles. O nosso inimigo, não há linha de diálogo. A única forma de, sei lá, a única relação que a gente tem é de violência. Eu não tenho como abrir diálogo, não entendo, não compreendo, e ele não me compreende. Esse aspecto é realmente, eu não tinha pensado nisso, cara, mas é um agravante pra situação toda, né? Ender's Game é um livro inteiro baseado nesse conceito. Eu tava pensando exatamente nisso, falei, cara, é engraçado, você vê essa influência aí em Ender's Game, que é outro livro fantástico, e resolve pegar essa vírgula de Tropas Estelares e trabalhar toda uma trama em cima. É, em breve no LivroCast mais perto de você, eu preciso ler esse livro. Porra, cara, que livro foda, enfim. Ah, uma última coisa sobre os inimigos, que são os insetos, né? É essa ideia de bug hunt, da caçada aos insetos, da caçada ao enxame, que, cara, quantos filmes tem aliens de enxame, quantos filmes são aquelas montoeiras, quantos jogos são isso, eles estão referenciando esse livro? Foi esse livro que foi divulgar essa ideia na cultura da ficção científica. Então, mais uma vez, a gente vê como o cara é importante. Então, tá assistindo, sei lá, Detona Ralph, vê aquele enxame de insetos voando. Cara, isso é Starship Troopers. Como é bom ter gente que entende, né, cara? Porque esse livro tá ganhando um outro aspecto pra mim agora, cara. Olha, eu não vou ficar de pé e bater palma porque são quase meia-noite e eu tô num prédio, né? Mas caraca, é genial. Todo dia, os cientistas federais estão procurando novos meios de matar insetos. O seu guerreiro aracnídeo não é tão esperto, mas pode se arrancar uma perna. E ele é ainda 86% efetivo em combate. Uma dica: mire no centro nervoso e mate-o de uma vez. Você quer saber mais? Todos estão fazendo a sua parte. E você? O esforço de guerra precisa do seu empenho no trabalho, em casa e na sua comunidade. Agora vamos interromper a rede e levá-los ao vivo à estação de batalha Ticonderoga, na zona de quarentena Aracnídia, onde homens e mulheres das Forças Armadas Federais se preparam para atacar. Canal aberto para DXQ em 2, 1, no ar. O Diego tá quietinho, né? Diego, vamos lá, o que tu achou do filme, cara? De um modo geral, assim, analisa o filme, vai lá, é crítico de cinema, Diego, vai lá. Pra começar, eu não sou um crítico de cinema, né, mas tudo bem. Eu achei o filme divertido. Que trilha, né, cara? Que trilha sonora, né? Não sei, cara, não... Porra, eu gosto muito, cara. Porra. Cara, como assim, velho? A trilha é fantástica, cara. Aquela trilha de batalha é muito icônica pra mim. Ela ficou tão marcada na minha cabeça quanto a do Círculo de Fogo, sabe? Aquela... Não, mas como eu tava falando, assim, tipo, o filme é divertido. É isso. Agora, com toda essa conversa sobre o livro e as relações humanas e hierárquicas e tudo mais, me chamou muito mais atenção pra obra do que o filme chamaria, entendeu? Assim, o filme já começa errado pelo whitewashing, né, cara? Você tem, cara, o elenco de argentinos com cara de canadenses, sabe? Porra, cara, é sério, isso é escrotão. Porque, assim, acho que isso é algo que a gente deixou tanto da biografia do Heinlein quanto do livro em si. Se você hoje em dia fica vendo essas discussões sobre diversidade de personagem no livro, maluco, assim, acho que não deve ter um branco. Primeiro que ele não descreve muito, mas quando ele escreve, acho que não deve ter um branco no livro dele. Então você tem toda essa questão, assim, da diversidade, inclusive do próprio Rico, né, que é filipino. Exato, e aí, beleza, ele trabalha tudo isso, essa questão de diversidade de raças, etc. Aí você chega no filme, maluco, pô, tá de sacanagem, né, cara? Somos todos argentinos, porém parecemos com, porra, texanos. Somos argentinos de 18, parecendo americanos de 30, né? É. E o Beber comentou comigo, né, os efeitos especiais do filme, apesar de serem de 97, cara, eles funcionam muito bem ainda hoje, né? Lógico, tem muita coisa que a gente tem que entender, né, mas é bem bacana. É que o filme é uma boa mistura de efeitos práticos com efeitos visuais, cara, não ficou estranho ainda, pra mim ainda tá muito, sustenta muito. Cara, as batalhas de nave são melhores que Star Wars, cara, eu sei que é terrível dizer isso, mas são melhores que Star Wars. Ah, é? Mas aí não é muito difícil. É. Ah, mas é que o outro é o cult, né, e Starship Troopers é tido como filme B. Por vocês, por mim é filme A. Tem muita coisa que eu não engulo, assim, cara, é coisa pequena, mas que eu peguei a preço no livro, sabe? Por exemplo, o Rico, ele não escolhe a infantaria, né? No filme, sim, ele vai lá, eu quero ser da infantaria e tal. No livro, não, cara, no livro é o que sobra pra ele, né? Ele vai eliminando. Que eu me lembro, no filme, ele passou para a infantaria, tipo, como se fosse um vestibular, assim, e tu cai onde cair, entendeu? Ele chega pra, no balcão, a menina quer ser pilota... Ou ele não vai conseguir nota o suficiente pra alguma coisa do tipo, e ele escolhe a infantaria, alguma coisa assim. Porque o amigo dele, o Barney, ele quer ser da inteligência, a amiga vai ser piloto, e ele vira militar, porque é o que sobrou, porque é o que as notas dele deixam. É, mas no filme tem uns diálogos muito legais, né, tipo, pergunta, a parte que querem colocar ele com um cachorro, né, e aí perguntam, você já teve algum animal de estimação, né? Muito massa, cara, muito massa. E aqui eu abro um parênteses, cara, se eu existisse nesse universo e eu fosse militar, cara, eu totalmente estava na unidade K-9, velho. K-9, exatamente. Cara, pensa que legal, tu tem um cachorro falante. Isso é irado. Tem o teu cachorro e tu conversa com ele. Cachorro mecânico, né? Não, ele é um neocão. Isso. Ele é 6 vezes mais inteligente que um cachorro. E fala, tipo, você tem o melhor amigo, velho. Eu quero ter um cachorro que fala. O elenco desse filme é muito foda também, né, cara? Tipo, tem o Hank do Breaking Bad, tem o Barney do How I Met Your Mother, tem, porra, a Amy, eu esqueço, cara, eu sou péssimo pra nome de ator, mas tem aquela mulher do Efeito Borboleta, a Emily, acho que é o nome dela, tem a Denise Richards, tem muita gente famosa, cara. Ou que ficou muito famosa depois de mostrar os peitinhos. É, não, peraí. Muito famosa, peraí. Aí você tá sendo muito, muito caridoso com a Denise Richards. A Denise Richards teve um breve momento que parecia que ia ser alguma coisa. Eu acho legal que eu falei um monte de gente, o cara se pegou no nome dela, né? Tipo... É, porque eu sabia que você ia falar dela. Ela, assim, ela mostrou os peitos em 2 filmes e desapareceu, né? Tipo, ela só servia pra isso, cara. É, e sumiu, assim. Tem o Neil Patrick Harris, de fato, agora... E eu não lembrava disso, cara. Exato. Esse filme tem o Neil Patrick Harris novinho, cara. Ponto. É. Motivo número 1 e número 2 pra assistir esse filme. Exato, pode ser. Faz sentido. Agora, assim, tipo, o Paul Verhoeven, né, que é cultuado aí, ele fez algumas escolhas puramente por entretenimento, né? Coloca um quarteto amoroso, né? Coloca umas coisinhas que no livro não tem, cara. Não tem espaço pra isso no livro e não faz falta, sabe? A primeira coisa que a gente precisa fazer é que o Paul Verhoeven não gosta do livro. Mas assim, né? Ele era o diretor e o roteirista. Porque se o roteirista escreveu fielmente ao filme, ao livro... Foi ele junto com outro cara que escreveu também. O Paul Verhoeven também roteirizou. Se ele também roteirizou, aí sim, ainda vai interferir. Agora, se ele for só dirigir, não ia interferir tanto na trama ainda. Ah, cara, esse filme é tão Paul Verhoeven que tem as mesmas propagandas, tipo Robocop, velho. Isso que eu ia falar agora. A primeira cena do filme é uma uma propaganda de faça você sua parte pelo seu planeta. Eu estou fazendo. É uma criancinha. Eu também. Porra, é muito sarcástico, sabe, cara? E tu vê como o Paul Verhoeven tá satirizando o livro, tá mostrando, cara, isso aqui é violento e a sociedade aceita isso. Naquela propaganda que, tipo, chegam os soldados pras criancinhas e pegue aqui a nossa arma, pegue aqui essas balas. Eu quero. É claramente o Paul Verhoeven dizendo, isso aqui é uma sociedade militarizada que acha super normal a violência e tá de boas com isso. É muito boa a visão do Paul Verhoeven sobre essa obra. Que sonho. E tem umas cenas... que sonho, Diego. Tu vai gostar do livro, Diego. Cara. Eu acho ridículo, por exemplo, a gente tá hoje num Brasil onde tem uma lei de desarmamento que desarma a população e deixa o bandido armado. Peraí. Só pra saber, assim, você tá falando sério? Eu tô falando sério. Tá bom. Não, assim, eu não vou defender nem A nem B, tá? Só vou dizer o seguinte, o que o Igor comentou lá atrás, esse livro é muito atual, cara. Não pra dizer que é certo ou errado, tá? Ele suscita pensamentos e coisas muito atuais e importantes pros dias de hoje, assim. É só que assim, Marcelo, eu acho que assim, o Diego, por exemplo, vai achar essa sociedade uma sociedade utópica. Eu acho uma sociedade completa... Eu tô com o Paul Verhoeven, só que é uma sociedade completamente distópica, cara. É uma sociedade onde, sei lá, a violência é algo tranquilo, onde... Cara, todo livro, claramente, e o Paul Verhoeven gosta de apontar isso. A sociedade criada pro Starship Troopers é uma sociedade baseada em violência, sabe? O nosso inimigo, a gente não conversa com o nosso inimigo, a gente ataca. Pra tu ter direito de votar, você tem que praticar violência pelo governo. Então, acho que quem ganha a discussão de um modo ou de outro é o Igor, né? Que ele colocou várias vezes na discussão aqui. O Paul Verhoeven colocou elementos no livro. Não, ele não quis defender. Provavelmente o Diego levaria pra um lado, eu levei pro outro, o Baby pro outro e o Igor pro outro, né? Cara, é assim, eu falo, eu tenho um desapego muito grande em relacionar os dois, o livro e o filme, porque o filme, tipo, ele ia lá fazer... Sabe aquela cena do ataque no posto avançado, no planeta lá? Aquilo era o filme. O filme original é isso. O nome é isso, é Ataque ao Posto 9. Esse é o nome. Sério? O Sugador de Cérebros. E inclusive o nome, o filme era basicamente um filme de ficção científica baseado numa guerra intergaláctica com uma raça insetoide, que é hoje em dia um lugar comum da ficção científica, né, gente? Versus alienígenas insetoides que atacam em enxames. E beleza. Só que assim, é como a gente falou, né? É uma ideia aí que vem se propagando e vem originada daí. Aí alguém se ligou e mandou essa letra, né, cara? Ó, tá muito parecido. E aí, beleza, foram fazer as adaptações necessárias e se utilizar do nome do livro também como ferramenta de marketing. Mas assim, ele discute muito pouco e o Verhoeven, ele vai escapar dessa fazendo essas sátiras, assim, a visão dele sobre o universo do livro. O que eu, sinceramente, eu acho isso uma bosta. Nossa, agora treta. Não, eu não curto essa ideia porque é o seguinte, assim, vai fazer a adaptação do livro, a adaptação da obra, eu tô muito interessado em você jogar pra tela uma adaptação do espírito da obra, do que é a obra quis passar, do que o material original. Você não precisa ser fiel aos acontecimentos, mas o que é o espírito que a obra original quer realmente passar e transmitir e deixar pro público fazer essa discussão. Não o diretor chegar e falar assim, olha só, tem esse livro. Esse livro, ele fala sobre uma sociedade X. A minha opinião é que a sociedade X é uma droga. Então, eu vou fazer um filme baseado nisso, mostrando como aquele autor falou merda e como este universo que ele criou é uma droga. Aí que tá. Eu não acho que ele tá dizendo que enquanto o autor coloca essa sociedade como o melhor que funciona, o Paul Verhoeven tá satirizando porque na nossa realidade não, nada daquilo faria sentido. Não, eu entendo. Só que assim, o Paul Verhoeven pega e faz o Robocop dele com o universo original dele, satirizando violência, satirizando estado policial, satirizando corporações, satirizando cacete a quatro que ele quiser. Mas assim, deixa meu livro em paz, né? Não é nem... Pô, é assim, é porque, tipo, passe o que o autor quis passar e deixa pro público, sabe, fazer o julgamento se aquilo é uma porcaria de sociedade ou não. E não ele já fazer e já entregar pra gente, já apontando, ó, viu, ó, isso aqui é o Rio, aqui, ó, sociedade baseada em violência, a droga. Deixa eu fazer uma pergunta, Diego, tu que só viu o filme, tu conseguiu captar essa sarcasmo do autor, essa sátira? Então, como eu falei, eu achei divertido. Assim, mas aí que tá, tipo, eu não achei que aquilo fosse, assim, do meu modo de interpretar, não achei que aquilo fosse uma negativa, entendeu? Achei que fosse algo forçado. Tá, porque eu lembro, cara, eu pensava que o filme era muito mais satírico do que ele me pareceu hoje, sabe, revendo, assistindo o filme. Apesar de, lógico, tá muito escrachado e muita coisa diferente, muita coisa que dá pra ver que é o diretor falando e não o autor, né, que são obras bem distintas. Tem coisas escrachadas e tem coisas ali que ele colocou mesmo assim pra, de detalhezinho, por maldade. O melhor exemplo que eu posso pegar e te mostrar, cara, é no final. Quando acontece o final, o Neil Patrick Harris se volta lá, se reúne com o Rico e com a namorada dele, os amigos estão lá de novo. Carlos, olha pro uniforme que os oficiais usam. O que, que isso te lembra? Isso é escrotaço, né, cara? Quem foi que teve essa ideia? Ah, cara, eu acho muito bom essa crítica. Que uniforme que é, cara? Eu não tô lembrando agora. O uniforme é a cópia do uniforme da SS, cara. Caraca. Ou do uniforme de inverno da Polícia Militar de São Paulo, depende do seu ponto de vista. Eu não reparei, velho. Mas é claramente o Paul Verhoeven colocando, ó, essa sociedade é fascista, crianças, não esqueçam disso. É muito gostoso esse contraste, sabe? Porque tá uma festa, porque, cara, assim, eu concordo com o Igor que devemos preservar a originalidade da obra, mas não dá pra dizer que o Paul Verhoeven não fez um war propaganda, sabe, do universo do Heinlein ali. Porque o filme claramente tá dando um praise, um orgulho, cara, o filme acaba super bem, nós vamos vencer, nós somos fodas. Se o filme existisse no universo, seria de war propaganda. Cara, acho que esse filme causou um pouco de war propaganda até pros Estados Unidos, nos anos 90. Cara, eu vi o filme, eu queria ser militar, cara. Isso, porra, 14, 13 anos, sabe? E aí tu vê as camadas que o diretor coloca, cara, tu começa a analisar, tu percebe que não é tão legal assim, que historicamente as sociedades que optaram por isso não acabaram tão bem. Tu vê que ele coloca uma discussão no filme, é a mesma discussão que o cara vai ter no ao ler o livro, que ele vai puxar ali se essa sociedade é boa ou não, se essa ideologia política é boa ou não, só que ele vai abordar de outra forma, satirizando. Eu vou dar uma outra opinião. Eu acho que vocês estão enxergando muito, tem muito estofo nesse filme. Cara, assim, ele pega e ele coloca ali alguns elementos do... Não, sério, eu acho que ele coloca ali alguns elementos do livro, beleza, mas assim, pouquíssimos. E é um filme de ação acima de tudo. Assim, já era um filme de ação, de novo, era um filme de ação, era um filme de Mariners invadindo um planeta e atacados por um enxame. Foi um filme de ação, o filme é extremamente focado nisso, com algumas brincadeirinhas no meio do caminho. E cara, se por acaso a gente com 14 anos viu esse filme e achou que era ótimo ver o Rico fazendo aquela cena de Legolas e matando o inseto tanque com a granada, aliás, Peter Jackson copiou aquela cena, né? Totalmente, cara. Isso é porque quando a gente tinha 14 anos, nós não tínhamos maturidade suficiente pra perceber nada de sátira, nada de não sei o quê. A gente viu aquilo e... Yeah! Rebobinando na cena dos peitinhos, cara. Pegar VHS, play, só isso. Meu irmão, eu vou te falar uma parada, cara. Assim, nem que ele colocasse um desfile da SS ali no meio do caminho, eu ia perceber na época, cara. Eu ia olhar pra cena de ação e ia falar, yeah, cena de ação! Ah, matou não sei quantos, vamos, vocês querem viver pra sempre? Se o cara levantasse o braço ainda e falasse em alemão, tu ia repetir igual em casa, né, cara? Você nem sabia o que tava fazendo. Eu não ia saber, sabe? Assim, com pequeno, assim, com todos esses ecos aí de referências a fascismo, etc. Essa propaganda de guerra super escrachada, eu percebia, sabe? Pou, quero ver tiro, mato inseto, sabe? A bravura do guerreiro, essas coisas. Se ajudou? Eu só não acho que foi de propósito. Acho que ele quis fazer um filme de ação e, né, pessoas gostam disso. Se ele tinha esse propósito de satirizar e esculachar obras aqui, se era ruim, acho que tinha que ser mais direto, né? Não fazendo piadinha. Vamos ficar discutindo isso até amanhã, cara, porque eu ainda... Livro bom dá discussão por dias, cara. Eu acho que assim, cara, assisto o filme e leio o livro, porque eu acho que inclusive as duas ficam muito legais juntos, assim. Lógico, são... Eu virei o filme antes, tá? E depois ler o livro. Essa é a minha opinião. Assim, os dois são importantes por motivos diferentes, cara, sabe? O filme é um filme do Paul Verhoeven, um filme B de ficção científica, bastante gore. Se você gostou de Robocop, você vai gostar desse filme. Muito gore, verdade. Eu tinha medo de algumas coisas do filme. Cara, tu tem essa discussão ali que provavelmente, quem o Igor falou, tu só vai anotar mais tarde, tipo, com a nossa idade, for pegar o filme e for assistir, cara. Fica com 14 anos, nenhum de nós percebeu isso, sabe? Aliás, tem no Netflix, ou na Netflix, enfim. E quanto o livro, cara, ele é um mar, sabe? É um mar de ideias novas, que foi servir de referência pra todas as obras posteriores de ficção científica. Que nem a gente já falou da Big Hunt, dos insetos, enxames, cara. Outro que vai ser muito referenciado, a Power Armor. Tu vestiu uma roupa de batalha. Toda lore do Space Marines, Warhammer, 40K, o StarCraft, a sociedade humana do StarCraft é muito baseada no livro. Caralho, verdade. E os insetos também lá, os... Sim, é totalmente. Os Urgs claramente são os magrelos. Caralho, foda. O livro é importante porque esse livro fundamenta muita coisa nova na ficção científica, um respiro. Ele criou tudo, tudo. Não, nada se cria, tudo é referência. Mas a referência do produto que a gente tem hoje é esse livro do Robert Heinlein. Cara, sensacional, cara. E uma última curiosidade, que é sobre a nave que transporta os Hoodies, que é a Roger Young. Isso não tá gratuitamente ali. Acho que até na edição da Aleph também tem ali no pós-fácil falando que o Roger Young era um soldado durante a Segunda Guerra Mundial que conseguiu, sabe, ele morreu numa atitude heróica, salvando o platoon dele e contava sobre fogo inimigo. Ele tava indo, bom, tinha um pelotão avançando, né? Não lembro de que lado ele tava, em qual cidade, qual país, não lembro. Mas eu sei que ele tava, esse Roger Young, ele tava indo atacar uma região protegida por uma metralhadora, né? Então ele foi, ele levou vários tiros, mas ele foi se arrastando. E uma hora, imaginou que o cara da metralhadora achou que ele tava morto, né? Ignorou ele. E ele conseguiu chegar até a metralhadora, botar uma granada, explodir tudo. E esse ato heróico dele, ele morreu, logicamente, mas o pelotão dele conseguiu avançar, né? Venceu aquela barreira com uma atitude heróica de uma pessoa. Uhum, e depois foi feita uma música, né? A balada de Roger Young, que popularizou a história dele. Que é uma música tradicional folk americana, né? Uma música de guerra. E que no final vai ser colocado como o nome da nave, que é pilotada pela Carmen, né? Que é a, sei lá, a namorada dele durante do Rico. Cara, essa música vai acabar o cast, cara. Vai tocar em seguida agora. Vai quebrar um pouco a trilha fantástica do filme, mas vai ficar legal. Vocês conhecem a teoria da conspiração do filme? Não. Tá, então tá bom. Existe uma teoria da conspiração sobre o filme. Meu Deus. Não, assim, não uma teoria da conspiração do mundo real, mas que existe uma teoria, uma conspiração dentro do filme, secreta. Porque, por exemplo, o meteoro acerta Buenos Aires e a guerra começa por causa disso, os assassinos são responsabilizados, só que dizem que isso foi um ataque planejado pela Terra mesmo pra justificar um exercício militar naquele momento. E aí você pensa, assim, o livro, por exemplo, ele mostra isso com mais profundidade, que eles falam, de tempos em tempos, mesmo que esteja pacífico, a gente precisa de, né, uma guerra, um conflito pra poder gerar... É, porque eles são uma sociedade militarizada, né? Pra primeiro, justificar o exército, justificar todo aquele exército gigante e exercitar esse sentido de união da sociedade. E aí, esse meteoro teria sido o planeta descrito... A desculpa, né? É, um ataque falso, uma coisa tipo aquele ataque do Vietnã, o porta-avião americano, que é pra justamente você ter essa desculpa pra entrada na guerra. Inclusive porque o planeta dos insetos é longe demais. Não, é do outro lado da galáxia, cara. Como é que eles vão mirar um meteoro de lá pra atingir a Terra, né? Exato. Então, isso teria sido algo meio que planejado e só... Caraca, mas essa teoria é tanto pro livro quanto pro filme, né? Ela vale pros dois. É, ela vale pros dois. E faz muito sentido. É até um pouco daquela questão de guerra e paz, né? Do George Orwell, né? Uma sociedade completamente militarizada, ela precisa disso, né? Pra se manter as bases, manter as naves, manter... A gente não sei se ficou claro pro ouvinte, mas a dimensão dessa guerra é muito grande. Ela não é só a Terra contra o planeta dos insetos, não. E a Terra tem base em vários planetas diferentes, tem conflitos, sabe? Então, são duas raças se expandindo planeta fora e vez por outra se encontrando, né? Então é muito plausível mesmo. Pô, essa teoria é muito boa, cara. É, ela é muito engraçada. Até porque tem uma diferença, né? Por exemplo, enquanto no livro a gente fica sabendo pelo relato do pai dele, que teve negócio e tal, mas a gente não tem muitas informações. No filme, a gente fica sabendo pela propaganda. E a propaganda fala o ataque, é não sei o quê, barará, barará, barará, e todo mundo ali vendo durante a base e tal. Então você tem, assim, mais a informação como ela vem do próprio governo, falando pra você o que aconteceu, toda de uma maneira absolutamente sensacionalista. Então você tem essa ideia dos detalhes dados por eles, de onde veio o meteoro e tal, e como, sabe, como a gente tem que se unir nesse momento. E fica com essa cara de, tem algo errado aí. E a justificativa pra gente combater os insetos é, eles estão atirando meteoros na gente. E tipo, estão do outro lado da galáxia, como é que eles vão mirar um meteoro na Terra de lá, tá ligado? Como eles iam mirar, não sei, cara, mas que perfeição acertar a Argentina foi... Neste momento, queria pedir desculpa pra todos os argentinos, caso vocês estejam vendo, também adoro a Argentina, isso foi só apenas uma piada. On July 31st, 1943, a bloody round in the battle for the Solomon Islands was being fought in the tangled jungle of the island of New Georgia. This is the story of one of the young men who fought and died there. This song is respectfully dedicated to those heroic infantrymen who, like Roger Young, have sacrificed their lives that their nation might remain forever free. Caught in ambush lay a company of riflemen just Então vamos lá, quadro final de conclusões, tá? Depois tem mais uma rodada pra jabá, mas vamos. Eu quero saber a opinião de vocês final, então, pra quem leu o livro e quem viu o filme, né? O que que acham, que resumindo aí todo esse episódio, toda essa discussão e todo esse conteúdo, né, que o Hanley destrincha na sua obra, né? Então vamos lá, começando pelo editor desse episódio e do LivroCast, Beber, por favor. Vamos então, só pra mesmo chamar a atenção do ouvinte pra importância dessa obra, sabe? Quanto a gente já falou que ela vai servir de referência pra todas as obras de ficção científica seguintes, o quanto ela é importante pelo fato de ter sido uma obra mais popular, mirada nos jovens, ter sido um best-seller, coisa que não era comum nesse nicho. E, sabe, se a obra conseguiu isso, sabe, se a obra... O Hanley ganhou os três principais prêmios de ficção científica dos Estados Unidos, sabe? Então o cara é bom, a obra é boa, não tem motivo pra você não ler. Eu só enxergo motivos pra você ler realmente Starship Troopers. E ao contrário do que o Paul Verhoeven fala, ou falou, né? É um livro bem escrito, né, cara? Ah, um livro bem escrito. Paul Verhoeven sabe dirigir filme, não, ler livro não é com ele. Mas assim, também, além do filme do Paul Verhoeven, tem uma animação de 88, cara, que eu acho que é bem mais fiel ao livro do que o filme. E é aquele anime dos anos 80, né, cara? Então se você quiser ver, também tem, é muito bom. Tem Tropas Estelares 2, 3, 4, sei lá quantos que tem. Tem muita coisa. Ah, tem quadrinho, tem videogame, tem animação. É, Tropas Estelares de videogame se chama StarCraft. Mas enfim. E é isso, minhas considerações finais sobre o livro é leia, é destrinche qual é a sua opinião, se essa é uma sociedade utópica, se é maravilhoso tu viver numa meritocracia, ou se é uma sociedade distópica, fascista, onde, sei lá, onde cometer violência pra ganhar status quo é algo aceitável, não é algo que você aceite bem. Tá nas suas mãos, ouvinte, é isso aí. Eu vou endossar isso, olha só. É, existe uma corrente de pensamento bem comum sobre esse livro que fala, olha, esse é um livro fascista, militarista, não lê essa porra. Cara, não é bem assim. Então, eu na verdade, eu acho que, assim, é um livro essencial, é uma das leituras mais essenciais pra entender ficção científica. Não importa a sua corrente política ou tipo de opinião que você teve, assim, você tem que ler esse livro. Nem que você discorde e ache uma porcaria de universo, mas é muito interessante você conhecer as ideias do autor. Acho que é um livro extremamente relevante pro dia de hoje. Ele conseguiu criar algo que é atemporal, que vale, que eu acho que todo mundo tem que conhecer, nem que seja pra você digerir um pouco de algumas ideias que podem até ser possivelmente perigosas, mas que pra você entender como funciona um pensamento, assim, é diferente se fosse ocorrente. Assim, se você concordar com ela também, sensacional. Assim, tá aí uma boa obra que tem uma posição mais conservadora em relação ao militarismo. Então, assim, por tudo isso que a gente já discutiu, é muito bem escrita, é divertido, sabe, um negócio curtinho, ágil, não tá perdendo tempo com verborragia, extremamente humano e focado em relações humanas, em relações sociais. Então, cara, se tem eu não posso recomendar mais esse livro, cara. É assim, é o pai de muita coisa que a gente conhece hoje em dia em ficção científica, assim, de estereótipos de ficção científica que vieram daí desse livro. Então, por favor, se você não leu, cara, agora, sabe, se você tem algum preconceito com o livro, quebre ele e, cara, vai que, no mínimo, você vai achar interessante. Ele tem muito conteúdo, né? Acho que isso ficou bem claro no cast, né? Uhum. Diego, tu ficou com vontade de ler, cara? E aí? Vamos lá, tua conclusão final, Diego, por favor. Bom, primeiro, eu queria dar aqui o meu parecer sobre o que eu acho sobre utopia e distopia. Isso vem muito de acordo com como a gente foi criado e como a gente, com o nosso gosto, que a gente acha certo e errado, que também é uma coisa, certo e errado também é uma coisa cultural, né? Então, não defendendo qualquer tipo de fascismo, ou até, por exemplo, os alemães com o nazismo, mas hoje a gente achar que é utopia ser, sei lá, um capitalismo perfeito onde todo mundo consiga evoluir e seria uma distopia, uma sociedade militarizada, como tem nos Starship Troopers. Acredito que, sei lá, se o nazista tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, hoje tava todo mundo falando alemão e vestindo uniforme e tava tudo tranquilo, tudo certo, sabe? Lógico, não gostaria que isso tivesse acontecido. Por quê? Porque eu estaria morto. Não que eu estaria morto, porque eu nasci depois, entendeu? Eu teria nascido numa sociedade onde aquilo seria normal. Pra mim, hoje é normal o modo que a gente vive. Porém, se eles tivessem ganho, a gente estaria vivendo normalmente na forma deles, né? Mudando completamente de assunto, voltando pro Tropas Estelares, só tem uma coisa pra dizer, cara. Eu vou comprar no link aqui do post. Fiquei com vontade de ler e eu vou comprar o link do post aqui, vou dar mais esse apoio pro LibroCast. Né? Aí, cara, vai ter vários links, vários links, tá, Diego? Pega o mais caro pra ajudar a gente. Isso, exatamente, vou comprar no link mais caro. Se é uma edição comemorativa, capa dura e com um box cheio de coisa, aí vai ser mais mais interessante ainda. Vou ver se eu acho a capa que o Beber e o Igor gostaram. Vou colocar aqui embaixo também. Ou a primeira edição autografada. É. Cara, assim, vocês falaram muito de importância pra ficção científica desse livro e tal. E ao longo do cast eu também concordei com vocês, né? Entendo muito menos, mas concordei. Falei que gostei muito do filme, que eu fui atrás por causa do filme. Acabei gostando muito do livro também. Vai parecer meio bobo, cara. Não quero que pareça, mas eu preciso falar isso aqui. Esse livro, cara, ele finalmente fez com que eu entendesse um pouco mais o meu pai, assim, cara. Meu pai era militar, né? Ele faleceu no passado. E eu li o livro logo depois que ele faleceu. E, assim, ó, não que meu pai fosse aquele estereótipo do expresso no livro, mas aquela questão de tenente, questão de hierarquia, questão de respeito, questão de obedecer ordens, de ser proativo, sabe? Essas coisas assim. E pra mim, esse livro, cara, eu preciso falar, pra vocês que estão ouvindo, não faz muita diferença, né? Mas pra mim, Marcelo, esse livro é muito importante por esse motivo também, sabe? Essa questão, tipo, de entender a cabeça de um militar, entender a cabeça de um familiar tão próximo quanto era meu pai, sabe? Então, é mais uma coisa que o livro trouxe pra mim e que o filme não trouxe. Por mais que eu goste muito do filme, é um elo que só o livro criou comigo, sabe? Então, sei lá, né? Tá ficando meio melodramático aqui. Eu vou puxar então o jabás pra não ficar falando sozinho. Essa foi a minha conclusão. Pontual, rápida. Igor, segunda vez aqui com a gente, cara. Por favor, deixe seus links e onde o pessoal pode te encontrar. Eu sei que tem coisa muito bacana, além do Drone Saltitante, que também é muito bom, mas um projeto novo aí que tu precisa falar aqui com a gente hoje. Ah, tudo bem. Nossa, já tava aqui pensando na minha criatividade pra falar do Drone. Bom, se você quiser falar sobre ficção científica e fantasia, Drone Saltitante, blá, blá, blá, você já sabe. Agora, se você quiser ouvir uma coisa diferente em relação a isso, tem um projeto jornalístico em podcast, isso é importante, chamado Vida Sonora. Tá no site vidasonora.org, onde a gente desenvolve narrativas em storytelling sobre variados temas. Assim, os episódios novos estão demorando a sair, mas já tem 3 episódios no ar sobre linguística e sobre futebol e antropologia, que você pode dar uma olhada lá. A gente tá tentando trazer uma espécie de audio documentário, trazer um formato diferente pra podcast. É com muita pesquisa, com muito embasamento. Então, cara, e tentando desafiar um pouco ideias, o senso comum sobre determinados assuntos. Então, pô, dá uma passada lá no vidasonora.org, assina o feed, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Cara, muito bacana, muito, muito bacana. Indicação do Livrocast, carimbo do Livrocast, carimbo do Marcelo Zaniolo, carimbo do Diego, do Beber, de certeza. O Bruno, ele veio. O Bruno grava contigo também, né, Igor? O Bruno Assis, ele gravou com a gente o último episódio que também falou super. Cara, é um programa sensacional, assim. Dessa nova onda de podcast que tá surgindo. Vale muito a pena ouvir, né, pela redundância. Aqui embaixo na postagem, tanto o link do Drone Saltitante quanto do Vida Sonora. E vale a pena conhecer os dois se você não conhece, né? O Igor, como vocês viram, cara, é cheio de opiniões e muito conhecimento também. Igor, muito obrigado pela participação, cara. E que temos mais, né? Vai ter mais umas gravações aí à frente, já meio que agendadas, e em breve o senhor aparece por aqui de novo. Chama aí. Ó, já vou fazendo logo o meu pedido pra Ender's Game. Se for falar de Ender's Game, por favor. É, pode deixar. Pode deixar que vamos... eu vou acrescentar seu nome aqui. Tem mais gente pra chamar também. Essa chamada vai ser bem legal. Agora vamos pro segundo convidado, né? Cara, como é que... É até estranho essa frase. Pela primeira vez gravando o Livrocast, Beber. Finalmente, cara. Finalmente. Como é que pode? Como é que pode? Até o Lucas já veio aqui, cara. aquele tonto. Caraca, cara. Deixar a treta gratuita aqui, né? É bizarro, né? O Beber tem dito há quanto tempo o Livrocast já, cara? Maio? Maio, faz quase um ano. Março. Eu acho que, inclusive, o Diego nunca tinha falado com o Beber e vice-versa. Olha só como as coisas são, né? Mas antes tarde do que nunca, Beber, bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter contribuído tanto. Eu que agradeço. Deixe seus links também. Cara, de meus links, eu posso falar dos podcasts que eu edito? Com certeza. Sou o editor, né, do Livrocast, porque o Marcelo é o finalizador, né, por assim se dizer. Então, não, eu não faço esses audiodramas, isso é tudo da mente do Zaniolo. Mente doente que bota barulho de vidro quebrando quando cai um varal no chão. Tudo bem. E falando em vidro quebrando, né, tipo, esse convite aqui só me custou uma mesa. Putz, verdade, cara, te deu uma mesa, meu Deus. Essa história aí fica pra outro dia. Se quiserem ver os outros podcasts que eu edito, tem o meu portfólio, né, que deve estar ali na postagem em algum lugar. Se quiser ver o podcast que eu sou mais ativo, que eu participo mais, escute o 30 Minutos, ou vai lá no grupo do 30 Minutos, que eu tô sempre por lá fazendo uma zoeira e azucrinando com o Jefferson e a Cecília. E se quiserem que eu edite seu podcast, me manda e-mail, né, Bebê? É, tem essa parte aí, mas... Você já sabe, piscadela. Então, gente, links aqui embaixo. Diego, alguma mensagem final, cara? Eu pergunto pra educação, né? Aquele grilo tocando agora de fundo, assim. Então, não que eu quisesse, assim, agora só pela treta gratuita, já que o Beber falou também, né? Não que eu quisesse, mas já que eu tive que gravar com ele, então, tudo bem. Não entendi. Não, é só uma treta gratuita. Pô, gravar com o Beber, que saco, né? E ele não fez uma piadinha com meu sobrenome ainda, cara. tô até sendo ofendido. É a hora, Diego, vai lá. Vai lá, faz a piadinha com o sobrenome do Beber. Durante essa gravação, eu bebi três Heineken. Tá, pronto, acabou. É assim que vai acabar o episódio. Desculpem por isso, Beber Igor e ouvintes. Mas então, ouvinte, você já leu o livro, já viu o filme, tem aquela memória nostálgica do filme, concorda com nossas opiniões sobre o livro, da importância desse livro pra ficção científica e tudo mais? Comenta com a gente, manda e-mail aqui embaixo nos comentários, enfim, escreve no Facebook, fica à vontade, as portas do Livrocast estão abertas pra você. O Livrocast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. The everlasting glory of the infantry lives the story of Private Roger Young. Ô, Beber, tu não comentou que tu quase virou militar por causa desse livro, né, cara? Putz, cara, esse livro coincidiu com eu tá entrando pra fazer o processo, né, essas coisas. Tipo, meu avô sempre insistiu que alguém na família tinha que seguir carreira militar pra continuar. E foi esse livro que eu também, assim, como tu, me toquei. O que que é que o meu pai e meu avô gostavam tanto? Esse companheirismo, sabe, esse negócio de você saber pra quem se portar, saber que regras tem que seguir. É uma moral, uma ética ali dentro, uns valores que eles passam assim. Respeito, né? Respeito, acho. Né? Mas ainda bem que eu não, que na hora eu disse não. Eu teria sido um péssimo militar, cara. Eu sou muito questionador de ordens, cara. Não, cara, quando eu mando tu edita bonitinho. Envolvido, né? Vamos fazer um extra gravando, falando sobre a cena dos peitinhos, cara. Cara, o que vocês acharam demais nessas cenas que eu não tô entendendo? Tem duas cenas, eu acho, disso e... Não pergunte, assim, na época eu vi, bati uma e acabou por aí, cara. Não acho uma cena memorável. Assim, na época eu bati uma tudo. Matei alguém. Ai, cara. Eu vou. Caraca, o Igor é foda. O Igor é foda, cara. Meu Deus. Ixi, cara, todo mundo fez isso. Cara, eu chorei de rir aqui, cara. E me controlando pra rir baixo, pra não acordar ninguém, pra não. Peraí. Vocês só olharam pra cena, acharam a menina bonita e acabou? Ficou nisso? Cara, eu vou ser sincero, esse filme eu vi na televisão, acho que nem tinha essas cenas, cara. Eu vou te dizer que eu não tinha memória fotográfica, porque aquele flash que teve de cena não foi o suficiente. É verdade. Mas eu não lembro, eu lembro de hoje que eu revi o filme, né? Não lembro de nada, assim, tipo de... Meu Deus, na época. Eu lembro que eu achava a menina, a namorada, bem bonita, mas nada demais, assim, não lembro de... Nossa. Enfim. É, quando a Flores morre, eu acho até escroto. Pô, cara. Eu vi os peitos dela, não faz isso comigo. É meio mórbido, né, cara? Para o filme pra isso, tu vai ver. Vai levar. Ele fica... Pô, mas... Caraca, cara. Parabéns. Eu tinha 14 anos. Hoje em dia eu não acho nada demais. Mas na época eu fiquei meio... Ai, mexeu contigo. É, né, cara? Porque, tipo, tu... Porra, peraí, cara. Tá animado. Né, cara? Pô, que a coisa junta ali. Quanto, né? Tudo ao mesmo tempo. Muita informação. É, mas foi assim mesmo. Mas rolou assim mesmo porque, né, 14 anos... Não tem muita escolha, né? Lá em década de 90, né? Eu não tinha muitas opções também.